Somos o que somos, sublimando o santo, subterrâneo, local terreno onde pisamos. E mano, paz e sonho, vitória nunca desistir. Para de tal falar do mainstream. Somos o que somos, sublimando o santo, subterrâneo, local terreno onde pisamos. E mano, paz e sonho, vitória nunca desistir. Para de tal falar do mainstream. Somos algo muito além do que se pode ser visto. Mas não somos nada além do que se pode ser ouvido. Fazemos arte, mas não somos artistas, somos arqueiros. Apenas poetas pacifistas com total dedicação. Na hora de escrever, quem sabe o que eu penso também sirva pra você. Usamos o poder da voz de forma positiva. Isso é verdade. Quando ela chega, escuta toda a maldade. Sem capital pra tecnologia, que o tema é correria. Várias mentes pensando e na mesma sintonia. Evitando o pensamento, eternizando sentimentos. Defendendo o coletivo até o último momento. Minha parte do meu jeito, do jeito que posso enfrento. Tempo passa, ainda me falta tempo. O tempo é dinheiro. Mas não você no rap, o garimpeiro explora. Abandono o terreno, bruno de todo o prêmio. Lançamento é bunda, nossa ideia. Somos o que somos, quem cantou pros pombos. Na praça dos pombos, não espera show monstro. Sabe que talento é treino, reconhecimento é com o tempo. Sustento o rap, mas não tiro o sustento. Sem dinheiro pra condução, com vontade a pé do próprio show. Você entera pra comprar computador. Pois a mente que pensa busca a independência. Não fala besteira, sabe quem tá do outro lado da trincheira. Somos o que somos, subindo a opção. Subterrâneo, louco é terreno onde pisamos. E mano, paz e sonho. Vitória nunca desistir, para de tal falar do mainstream. Somos o que somos, subloco, som, subterrâneo, louco é terreno de pisão. Irmã do paz e sonho, vitória nunca desistir. Porque a mídia globalizando, a TV toca de monte. Do forró ao sertanejo, do pagode ao hard rock. Talvez se nós tocasse o cavaquinho com pandeira, ter show no Morumbi do subloco dos travessos. Mas não é verdadeiro, só pra muitos não tem preço. Poucos faz de coração e vários faz por dinheiro. Sucesso! Você canta, você canta pra favela, pra favela que tu canta. Independente, sem dependência torna-se pendente. Nosso rap é ausente dessa gravadora quente. O importante é conteúdo, é verdade, no bagulho cantar. Com o coração pra não dar tiro no escuro. Sou mais um louco sonhador, desde menino sempre fui assim. Meu estilo, eu tô ligado que nem tudo é mil maravilhas. Mas eu vou seguindo até o fim dessa trilha. Por isso eu faço a minha, sem tirar ninguém. Ouvi um pouco é bom pra aprender mais do que sei. Nessa terra sem lei, sou mais um MC com muita... Sem pagar de importante, não me lucro. Não julgo ninguém, dou valor no que tenho. No que me satisfaz, se Deus me fez assim de cabeça erguida. Vamos em frente, rapaz, vamos em frente, rapaz. Somos o que somos, subloco, sol subterrâneo. Eu não tô terreno onde pisamos. E mano, paz e sonho, vitória nunca desistir. Fora do tão falado mainstream. Somos o que somos, subloco, sol subterrâneo. Eu não tô terreno onde pisamos. E mano, paz e sonho, vitória nunca desistir. Fora do tão falado mainstream. Somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos,